Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar de doping. Você está acompanhando esse caso, é um caso internacional de Lance Armstrong, o ciclista que ganhou 7 vezes aquela volta ciclística da França, que é uma das provas principais, se não a prova principal do calendário ciclístico internacional. E o Lance Armstrong encerrou na quinta-feira da semana passada vários anos de veementes desmentidos e, afinal, admitiu que usava substâncias proibidas para melhorar o desempenho, o que lhe permitiu vencer 7 vezes de forma desonesta a volta da França, a principal prova do ciclismo mundial. Nós vimos essa entrevista, repercutiu muito na imprensa internacional, na televisão, a entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, nos Estados Unidos, confessando uma história tóxica. A apresentadora, Lance Armstrong, afirmou ter um caráter falho que o levou ao centro de um dos maiores escândalos de doping na história esportiva. Logo no começo da entrevista, Oprah Winfrey perguntou se ele usou doping. Lance respondeu que sim e passou então a ser alvo de uma saraivada de perguntas da apresentadora, abordando todos os aspectos da carreira desse ex-atleta que hoje tem 41 anos. Sem hesitação e sem demonstrar emoção, ele respondeu sim às perguntas sobre o uso de drogas específicas, inclusive eritropoietina, a EPO, né? Hormônio do crescimento humano, além de doping envolvendo transfusões. Transfusões de sangue. Nós vamos tratar deste tema com algumas pessoas, entre elas a Sandra Soldan, médica carioca de 39 anos, ex-atleta de natação e de triatlon, que está no telefone com a gente. Bom dia, Sandra. Bom dia para todos. Tudo bom, Sandra? Tudo ótimo. Ô, Sandra, eu queria que você falasse um pouco como é que você recebeu essa história, essa notícia, essa revelação do Lance Armstrong. Disse tudo, né? Revelação, porque, na verdade, nós atletas e bastidores que acompanham, né, os ciclistas e Tour de France, a maior prova ciclística do mundo, há alguns anos, a gente já desconfiava disso, né? Eu já particularmente sempre suspeitei. A pergunta era o porquê não se pegava, né? Então foi até motivo de discussão de um grupo que eu participo anualmente do Colégio Americano de Medicina do Esporte, um congresso anual que sempre tem lá nos Estados Unidos, e é um grupo de discussão sobre doping, né, sobre controle de doping, e foi um motivo de discussão no ano passado, no congresso que teve lá nos Estados Unidos, e o porquê não se pegava esse atleta, né, o Lance Armstrong, né, porque a gente não conseguia ter um positivo, e agora foi a revelação, a confissão, que deve ter sido uma coisa muito difícil para ele. Passou anos e anos negando, né, usufruindo de substâncias e métodos proibidos, e agora assumiu uma vida inteira, né, de esportiva como atleta ladrão, dopado. É uma coisa complicada. É terrível, né? Eu acho que ele deve ter recebido pressão de alguma coisa, uma ONG que ele é fundador, né, ele é fundador da Livestrong. Realmente ele recebeu alguma pressão desse tipo, para ser politicamente correto, né? Assumir que realmente estava usando drogas proibidas, drogas e métodos proibidos. Inclusive, quando ele falou com a Oprah sobre o filho dele, ele se emocionou, e parece que isso sempre tem um peso mais específico numa situação como essa, né, Sandra? O sujeito começa a envolver a família, ele começa a ver que ele é uma fraude, e é difícil você ser uma fraude e manter essa aparência durante todo o tempo. Já se dizia, né, é possível você enganar muita gente durante pouco tempo, pouca gente durante muito tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo é uma dificuldade, né? É complicado, né? Não precisa ser um bom mentiroso, né? Um bom artista para conseguir levar isso durante tanto tempo. E mesmo assim não consegue, né? No final das contas o cara não consegue. Ô, Sandra, você é ex-atleta de natação. que é uma modalidade esportiva onde também existem muitos casos de doping, e onde nós tivemos um caso até relativamente recente de uma nadadora lá em Brasília, não foi? Que foi até afastada das piscinas por causa dessa questão do doping, não é isso? Eu sou a médica que faz controle de doping na natação desde então, né? Então ela foi suspensa quando eu já era médica de controle de doping. Eu entrei em 2007, no final do ano de 2007. E aí eu tenho feito todos esses controles, a fiscalização nos esportes aquáticos. E a gente tem dado positivo porque a gente tem feito muitos controles, né? Existem muitas confederações no Brasil que não fazem esse tipo de controle, que não faz o controle, não tem nem da positiva, né? Então, existe essa relação, né? Você tem positivo porque faz controle, você faz teste. E você, além de natação, você também participava de triatlon, que envolve também ciclismo e corrida, né? Aí eu sou triatleta profissional durante 10 anos. Oi? Fiz um distância de triatlon olímpico, né, durante 10 anos. E fui a corrida de ciclismo e corrida de... A sua ligação tá ficando ruim. Você está chegando aqui na rádio ou não? A ligação está ficando ruim aqui. Tive que atravessar. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar um contato com você já. Enquanto isso, eu vou vendo aqui esse material que eu tenho sobre você e sobre também a história do lance, tá bom? Daqui a pouquinho a gente faz o contato. Até já. A Sandra Soldan foi a melhor atleta brasileira do triatlon em Sydney no ano 2000 e também a triatleta sul-americana mais bem posicionada na competição na 11ª colocação. Em 1995, com 21 anos, ela começou a carreira no triatlon por influência do marido, triatleta Carlos Eugênio, mais conhecido como Nenê. Em junho de 1997, Sandra concluiu o curso de medicina e começou a se dedicar exclusivamente aos treinos. Nesse mesmo ano, sagrou-se campeã sul-americana, título que se repetiria no ano seguinte, em 1998. Em 2002, 10 anos atrás, portanto, vai fazer 11 anos agora, esse ano de 2013, ela conseguiu um feito histórico para o Brasil, sendo a primeira mulher da elite do triatlo latino-americano a conquistar um Mundial da Federação Internacional de Triatlo, sagrando-se campeã do Aquatlo no México. Sandra está ranqueada hoje entre as 15 melhores triatletas do mundo. Está começando a chegar o pessoal aqui no estúdio agora, né, rapaz? Essa aqui, se fosse uma prova esportiva, eu estava lascado. Eu dançava. Aliás, vocês iam dançar também, né? Você é o? O Armando Barcelos, triatleta, nascido em Niterói, 46 anos, bicampeão brasileiro do campeonato Ironman Brasil, pentacampeão carioca de triatlon, representante brasileiro dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, e a Sandra que estava falando com a gente no telefone, mas aí veio que entrou no elevador aqui na rádio, a ligação caiu, tem que entrar ao vivo agora aqui. O negócio é chegar mais cedo, sabe, Sandra? A gente tem que combinar um horário mais cedo aqui, porque esse horário fica muito apertado. Sandra, você estava falando, antes de eu passar a palavra para o Armando, eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque essa questão do triatleta, né, aliás, do triatlon. Você tem outras modalidades, e essas modalidades todas, elas são passíveis de doping, e sempre você tem denúncias. É uma coisa muito corriqueira essa questão do doping. Como é que funciona isso no dia a dia das competições? Infelizmente, o doping, ao meu ver, tem aumentado bastante por conta da evolução do esporte, a evolução natural do esporte ao longo desses últimos anos. Muita mídia, muitos patrocinadores, muito dinheiro envolvido, isso automaticamente passa pela cabeça do atleta na hora de tomar a decisão, usar substância e métodos proibidos ou não, né? Então eles partem para o caminho mais fácil, o caminho mais curto de chegar à glória, né, aos títulos, porque também vale dinheiro ter título, vale patrocínio, vale retorno. Então, e tem muitas muitos profissionais envolvidos nisso, né? Muitos médicos, muitos fisiologistas, técnicos. Então, a corrida do controle de doping é sempre corrida de polícia e ladrão, né? Sempre correndo atrás E tecnologia, né? Que está todo dia mudando e você tem que descobrir um novo princípio ativo que está presente numa determinada droga e que não está detectado ainda na urina ou no sangue. E aí tem que esperar, tem que ter uma outra prova, uma contraprova daqui a pouco. Aliás, já tem mesmo, né? De todas elas. Mas eu gostaria que o Armando falasse um pouquinho também. Como é que você recebeu essa notícia? Ela já falou pra gente como recebeu essa notícia do Lance Armstrong, que foi como uma bomba, né, na verdade, no meio esportivo mundial. É, com certeza, foi uma bomba. A gente que é do meio, realmente, para muita gente ele era um ícone do esporte, era uma pessoa que todos admiravam, e realmente agora a máscara caiu. A gente, como a Sandra falou, todos nós suspeitávamos que a Sandra, tanto a Sandra quanto eu, poxa, a gente treina 8 horas por dia, todo dia, de segunda a segunda, e a gente sabe o que é, ter um concorrente que não para de melhorar nunca. Então, realmente, é aquele cara que está sempre melhorando e a gente sabe que não funciona dessa forma. A Sandra disse, logo na primeira intervenção dela, ainda por telefone, que já desconfiava do Lance. Você também? É muito difícil a gente ter um ser humano que não falha. Todos nós falhamos, nós somos humanos, né? E o cara não falha, são 7 anos, ninguém está falando de 1 ano, 2 anos, são 7 anos ganhando a competição mais difícil do mundo do ciclismo. Então, e como ele falou na entrevista dele, vocês devem ter acompanhado, a Oprah perguntou para ele se era humanamente possível uma pessoa ganhar 7 vezes o Tour de France sem estar dopado. E ele admitiu que não, isso é impossível. Pois é, se isso é impossível e se ele já estava há 7 anos repetindo essa façanha, não seria o caso de haver uma confederação internacional ou uma federação de ciclismo, alguma coisa que detectasse essa impossibilidade humana de alguém estar ali, Sandra? Como é que você vê isso? Esse foi o grande negócio dele, né? Foi muita gente envolvida durante esse tempo todo. As investigações não pararam por aí. Muita gente da própria Federação Internacional de Ciclismo, né? A UCI. As pessoas que faziam controle de doping também estavam envolvidas no esquema. Pessoas da equipe dele, médicos, fisiologistas, muita gente envolvida, muita gente ganhando dinheiro. É muito dinheiro que está envolvido nesse negócio, né? Como é que vocês veem, como é que poderia ser a divisão dessa grana? É muito dinheiro quanto? Que a gente está falando em quanto, quando a gente fala da volta ciclística da França, que é a principal prova do ciclismo mundial. É porque a premiação do ciclismo é a ponta do iceberg. O que vem depois é que realmente é onde você tem o ganho. De marketing esportivo, de tudo. Hoje o patrimônio do Lance seguramente está para cima de $100 milhões. É um patrimônio que ele construiu ao longo desses anos todos, entendeu? E acho que eu estou falando isso porque eu não tenho certeza dos números, mas eu tenho certeza que é muito mais do que isso. E agora todo mundo pedindo dinheiro de volta para ele. Quer dizer, se ele tem $100 milhões, o entorno dele também ganhou muito dinheiro, não é isso? É isso mesmo. Era uma equipe, né? Uma grande facção trabalhando uma quadrilha. só para o público, né, ter uma noção. É porque a gente fala, Lance Armstrong, como o ciclismo aqui no Brasil ele não é tão divulgado. Para o público que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, né? Para vocês terem uma noção, é como se nós tivéssemos um Pelé, que é um símbolo do nosso esporte nacional, que é uma pessoa íntegra. É como se o Pelé fosse acusado de doping e ele viesse a público dizer que está dopado e todo aquele tricampeonato lá para trás foi por água abaixo. Então toda aquela construção de imagem que nós teríamos do Pelé hoje seria só para o público poder associar a dimensão disso. Que é uma coisa você falar de ciclismo na Europa, na França especificamente, fala de ciclismo aqui na Colômbia, né, aqui em volta, aqui na América do Sul, o ciclismo também é bem desenvolvido, mas no Brasil não. Então o pessoal não percebe muito essa coisa, ganhou muita repercussão, eu acho que mais pela Oprah do que pelo próprio Lance Armstrong, né? Porque a Oprah é muito conhecida internacionalmente, e quando ele escolheu falar com ela, é porque ele já Já estava... É, ele escolheu, como é que foi? Sei, como será que foi isso? Como é que vocês imaginam? É isso aí, como é que vocês imaginam ter sido a produção da Oprah? Ou ele procurou? Eu, para mim, imagino que ele tenha procurado. Ele pareceu, na entrevista, ele pareceu com a consciência pesada, aquilo que a gente estava falando quando você estava ainda no telefone. Ele pareceu que estava com a consciência pesada. Então... Eu discordo. É? Eu discordo. Eu acho que ele foi impelido... Foi forçado aquilo ali? É, ele não fez aquilo por vontade própria, porque ele ficou com peso na consciência. Isso é fato. É, bom, os motivos, né, que fizeram ele a fazer isso é que a gente vai ficar na dúvida aqui. Nunca vai saber, provavelmente. Nunca saberá, né? A não ser que ele escreva a biografia, a autobiografia e conte essa história. O Alarico Moura chegou aqui agora para participar do programa com a gente, para atleta. E tem 68 anos e há 30 se dedica ao ciclismo especificamente. Eu queria que você entrasse nessa conversa dizendo, Alarico, como é que você recebeu essa notícia do lance Armstrong e do doping? É, bom dia para todo mundo aqui. Eu não recebi isso com surpresa, não. Eu estou no ciclismo há 40 anos, há 30 pedalando para recuperação de deficiência, 28 em competição. É, então eu não recebi isso com surpresa, não. Pois é, a Sandra tinha dito aqui, e também o Armando disseram, os dois disseram, que é humanamente impossível esse tipo de feito do Lance Armstrong, né? Com certeza. E eu questionei, como é que ninguém se mete nisso, ninguém fala... Porque uma coisa que você citou do negócio do Pelé, eu diria assim, vamos pegar isso, mano, o Neymar, aí de repente o Neymar aparece e diz, não, realmente eu jogo dopado e tal... Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma quadrilha montada há anos e anos e anos, ganhando fortunas, rios de dinheiro no esporte e, mais do que manchando o nome do esporte, fazendo... Isso é um total desserviço, né, Alarico? Eu vejo essa coisa toda como um negócio de capitalismo selvagem, desenfreado, desde os primórdios, né? A coisa, então, dependendo de interesses, essa coisa nunca florou. Nunca florou. A história está escrita, não é o Alarico que vai falar, não. As 14 últimas Tour de France, acho que pouquíssimos não estavam dopados. É impossível um atleta naquela competição, eu não quero falar isso numa abrangência muito grande, não, porque a coisa começa a cheirar mal, né? O Lance, ele é um monstro perto dos dopados. Porque é uma cambada de dopados que, eu vou falar assim, a UCI não se manifestou, que interesses haviam nos momentos de cada tour, de cada momento no ciclismo, né? E assim, e num momento aí, eu acho que o Lance desagradou alguém e começou uma guerra. Você falou que não quer se estender muito nisso, porque senão vai começar a feder nessa história aí. Então eu queria que você entrasse... A nível de mundo, no vários esportes, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o ouvinte, o leigo, eu mesmo sou um leigo nisso aí, eu vejo pela televisão, eu vejo no estádio, no ginásio, no campus de futebol, e não tenho noção desse tipo de coisa. A gente não sabe, né? A gente vê a prova da piscina, não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Tradicionalmente, o ciclismo é um esporte onde o doping come solto, e todo mundo sabe disso há muito tempo. E assim, sem querer, vou pegar um esporte aqui como poderia ser outro qualquer, sem nenhuma intenção de espetar. Mas quantas pessoas você já pegou dopado no tênis, que envolve milhões? Será que interessa para a instituição tênis ter uma pessoa dopada dentro do esporte? Será que nunca na história do tênis ninguém jogou dopado? Envolvendo milhões de reais? Respondam vocês, eu não vou responder não, Alarico, responda você. Eu concordo com a opinião do Armando, olha só. O nosso treinador foi pego aí, não sei o que, que aconteceu, ele foi... qual vai ser a verdade daquilo mesmo? Eu estou envolvido numa rede social muito grande e as colocações de revolta dos ciclismos contra os leigos. É contra os leigos. Os leigos vieram dizendo assim, alguns ciclistas que passeiam na rua falando, eu me senti traído. Me senti traído como? Então o cara está cego pedalando, sabe? Eu nunca falei nada, porque como é que eu vou me mover eu sozinho assim? Na posição da federação, a federação é contra isso e vai punir seriamente quem ela pegar dentro da medida do possível do que é o antidoping no Brasil. Que ainda tem esse tipo de situação. Essa é a questão, O que é o antidoping no Brasil? Do que ela nos Estados Unidos ou na Europa? Né? Exatamente. Então, a quem interessa essa coisa toda, né? É assim, ontem na rede social recebi o toquinho do UFC, foi pego dopado. Sim. Do UFC. É, do UFC. É assim, é natação, atletismo, na história do atletismo, nos 100 metros, então, de vez em quando tem uns rebolizos aí, né? E uma coisa que... Nasce barba e mulher, né? De vez em quando nasce barba e mulher. O negócio e não é à toa, né? Foi plantada ali, né? Mas é de leve pra longo tempo aquela barba é plantada, né? Não, Sandra? A Sandra tá muito calada. Vou botar a Sandra pra falar um pouquinho aqui. Uma das preocupações que se tem hoje no Brasil é com relação a essa questão de antidoping, dessa tecnologia antidoping, com vistas às Olimpíadas de 2016 aqui. Como é que nós vamos estar preparados para isso aí? Como é que o Brasil enfrentará esse desafio? Que isso sim é um desafio científico, médico e uma coisa que vai dar credibilidade ou tirar credibilidade das provas que serão disputadas, né, não, Sandra? Você disse tudo. Eu estava até discutindo isso com o Armando, vindo para cá, de Niterói para cá. Já existe a Agência Nacional de Controle ao Doping, a ABCD, até porque é condição sine qua non para o Brasil sediar uma Olimpíada. Isso teve que sair do papel na marra esse ano, porque já tinha muita pressão em cima do Ministério dos Esportes para que se criasse isso. Então, são 6 pessoas hoje que fazem parte da Agência Nacional de Controle de Doping, essas pessoas que não têm muita credibilidade, experiência no controle de doping, né? Não fizeram isso durante as suas vidas, né? São políticos que caíram ali. Então, é um problema, isso é um problema para a gente, porque nós que estamos acostumados a fazer controle de doping, fazemos eficientemente, modéstia à parte, eu faço com eficiência nos esportes aquáticos, não fomos chamados para fazer parte dessa agência. Então, é um problema. Algumas confederações no Brasil fazem o controle de doping, outras não. Quer dizer, fica a critério de cada confederação fazer ou não. Penso que isso esteja errado. Existe uma legislação nacional, né, uma regra, que impusesse as confederações, todas as confederações, por exemplo, 1% da parte financeira total destinada ao controle de doping, uma regra, né, desse tipo. Isso independente aí do montante total de cada confederação que tivesse para gastar naquele ano, um percentual daquela grana para que se fizesse o controle de doping. Porque uma coisa que preocupa, que eu tenho visto na imprensa, é que, primeiro, nós não temos gente para tanta prova que vai ser realizada ao mesmo tempo. E dois, nós não temos material. E três, não temos o controle, não sabemos a expertise, nós não temos essa expertise para fazer esse volume e que garanta aos olhos do mundo a lisura das provas que estarão em realização aqui. Esse é que é o problema que eu também me preocupo. Posso fazer uma parte aqui? Claro. O hospital não funciona, você acha que o controle de doping vai funcionar? É um problema sério, é questão de estrutura, né, para os jogos. A gente está falando de ciclismo, e o ciclismo não é um esporte muito popular no Brasil, mas nós temos casos de doping, você citou en passant casos de natação que nós temos na piscina, mas temos casos de doping em todos os esportes, no futebol, em todos os cantos. Qual é o esporte que vocês acham que é mais vulnerável a esse tipo de infração, digamos assim, ou de fraude? Ciclismo. É o ciclismo mesmo? É o ciclismo. Né? Tradicionalmente é o ciclismo. E por que é o ciclismo? Porque isso já vem de muito antes, já vem de gerações. Não pode, porque, mas é porque o cara precisa o desempenho que ele tem que ter em cima da bicicleta. O desempenho na alta performance é muito grande e eu acho que isso já vem de uma cultura muito primária. Muito, de repente, o primeiro usou um doping, os outros colegas sabendo usaram para poder, assim, mas isso no princípio da história. Então isso criou uma cultura, se criou federação, essa coisa, elas acompanharam isso, aos interesses dos patrocinadores, há uma conivência com uma série de coisas aí. Fizeram cego durante vários anos. Assim. Então o cara, para ganhar premiações, dinheiro, marcas em cima, né? E é uma cabeçada usando isso. E como eu havia dito, alguma coisa aconteceu com o lance que não agradou alguém. E por isso... Porque a UCI vinha não se manifestando também. Sei. É, quando botaram a cabeça dele na guilhotina, a UCI se manifestou. E tem uma coisa bastante grave. Caso seja comprovado que a UCI tem alguma correlação com isso, o ciclismo está suspenso dos Jogos Olímpicos. Quer dizer que nós corremos o risco de não ter o ciclismo. Provas de ciclismo aqui em 2016. É, esse é um grande problema do esporte, fazer ou não controle de doping. Então já foi imposto pela WADA, Agência Mundial Antidoping, que a UCI fizesse controles periódicos de sangue e de urina nos seus atletas internacionais. Isso começou a ser feito e daí o escândalo do Lance Armstrong hoje em dia. Então, existe a pressão por parte desse órgão internacional da WADA, da Agência Mundial, em cima da UCI, de algumas confederações internacionais, como a de atletismo também, mas não existe em outros esportes. Eu penso que o triatlon está no mesmo caminho, eu já comentei isso com a Armando há algum tempo atrás. A minha impressão é a mesma da impressão em relação ao atleta Lance Armstrong. Os triatletas estão usando muitas substâncias proibidas hoje em dia, em suas várias distâncias, né, dentro do triatlon, mas a questão é que a Federação Internacional não quer fazer controle de doping, não quer se ver envolvida em escândalos de doping, porque corre o risco de sair de uma Olimpíada. É um esporte recente, né, foi a primeira vez na Olimpíada, inaugurou nos Jogos Olímpicos em 2000, e de repente se vê sendo obrigada a se retirar dos Jogos. Sair, né, e sair de uma forma desonrosa, forma... E aí é difícil voltar, né? Aí vai ser difícil voltar. Eu estava lendo aqui essa matéria sobre o caso do Lance Armstrong e a droga, uma das drogas, né, específicas que ele estava utilizando, tem esse princípio, a eritropoetina, né? Eu nem consigo falar isso. Fala EPO, que é mais fácil que todo mundo sabe. Hoje a sigla é EPO. Agora, essa é a droga por excelência do doping no ciclismo, não? Eu acho que a Sandra é mais gabaritada aqui para responder. É, na verdade é uma coisa antiga, a EPO, né, como é apelidada já. Já é uma coisa ultrapassada, já está usando um hormônio que a gente produz naturalmente. Esse é um hormônio sintético que os atletas estão tomando. Já tem uma terceira geração que é a cera, que é mais eficiente, sai mais rápido do metabolismo, do organismo do atleta. E eles estão fazendo o que eles fizeram muito, foi um esquema de autotransfusão, né, que se faz muito nos esportes de endurance. Eles retiram sangue do próprio corpo e reinjetam momentos antes da competição. O que a WADA, né, e algumas federações internacionais estão implantando é o passaporte biológico. É o futuro. Mesmo você não tendo tecnologia eficiente para detectar as novas drogas, você pega a substância proibida pela sombra. Então você tem um perfil hematológico daquele atleta. Assim que inicia as competições a nível internacional, você sabe como ele é, uma fotografia do sangue. Sim. Você faz o hemograma completo, você sabe a hemoglobina, sabe todos os glóbulos vermelhos, essa coisa toda. Todos os parâmetros sanguíneos. Isso. Tem alguma alteração. E depois você faz de novo. Isso, de 3 em 3 meses acompanha aquele atleta periodicamente. No atletismo já se fez isso para os Jogos de Londres. Eu estava lá fazendo controle de sangue dentro da clínica na Vila Olímpica. Então, pegando experiência para repetir isso. Agora, isso é legal, né, Sandra? Isso aí, você acha que isso aí elimina a possibilidade do doping ou reduz? Diminui bastante a chance. Porque também a criatividade do mal não tem limite, né? O próprio Lance fala a respeito do passaporte biológico, que a partir do passaporte biológico a coisa endureceu em relação... Tanto que os últimos 2 Tours de France que ele correu já depois de ter ganho os 7... Ele falou que ele correu limpo por conta do passaporte biológico. Já por causa do passaporte, para não cair nessa história. É, né? Porque você tem um parâmetro em que você é avaliado durante 10 meses, sei lá. E aí no 11º mês que é a prova, teu sangue vira de super-homem. Como é que é isso? Isso pode ser uma solução para uma Olimpíada realizada num país como o Brasil. Exatamente. Onde os recursos são escassos e a gente já sabe que a situação não é das melhores. Então... O atleta já vem com o passaporte biológico e aí está ali, como você disse, já está a radiografia de quem ele é. Se ele chegar aqui, colher o sangue e alterar, o resultado for de outra pessoa, aí o negócio complica, né? Exatamente. É por aí. E a ideia é isso, ampliar para todos os esportes, não só o ciclismo. E dá para fazer isso em todos os esportes? Dá para implantar? Você acredita nisso, Armando? Eu estou escutando isso agora. Eu ia perguntar, tem a Sandra, a tecnologia disso é fácil para ter no Brasil de imediato? A estrutura disso. Eu estou vendo você acompanhando o raciocínio da Sandra aqui com muita atenção para... É porque, assim, eu sou de uma categoria over velho, né? Então, na nossa categoria, se houve algum idoso que usou isso, a gente nem sabe. Não sabe. Lá no Ironman do Havaí, foi pego, acho que ano passado, não vou chamar de senhor, mas um atleta de 60 anos, que há anos ganhava a categoria, e na categoria dele de 55 a 60 anos, e fizeram o doping nele, e pegaram e tiraram a medalha dele. Então ele ficou realmente manchado. Era atleta de quê? De triatlon, fazia Iron Man. Eu sou disciplina de mountain bike. Amador. Como a gente não tem cultura disso, então não são tantas pessoas assim. Talvez eu tenha sido um precursor no mountain bike aqui no Brasil, então quase não tinha ninguém. Eu corria na categoria over, eu venho correndo a 40, 45 assim. Aí, acredito eu, a gente nunca ouve um comentário assim da fofoca que alguém tivesse usado. Aí, graças a Deus, eu tenho um currículo monstruoso, porque eu não corri dopado. É limpo, né? Seu currículo é absolutamente limpo. Então, acredito que os outros não estavam dopados, que senão... Isso, aliás, era um outro aspecto que eu queria comentar com você. Você é um para-atleta, você é amputado, e eu queria saber se nesse universo do para-atletismo, essa questão do doping, ela é diferenciada em relação ao universo do atletismo em geral. Olha o que aconteceu. O para-atletismo, ele veio se desenvolvendo, tomando uma forma, quando mais ou menos eu estava abandonando. Na época que eu comecei, não tinha quase que ninguém, então era muito reduzido o número de atletas. Então eu não tenho noção, não dá para saber em ciclismo se existe esse tipo de situação. Como eu sou apaixonado pelo mountain bike, que não é um atleta, não é um esporte paralímpico, né? Eu quase corri o tempo todo em cima desse esporte, né? E eu não soube e nem tenho ideia se havia alguma substância que se iniciou. Eu não tenho essa noção. Não tem essa informação, né? Informação. Sei. Acredito que com essa coisa toda que está acontecendo no mundo paradesportivo agora, as pessoas vão olhar com mais cautela, porque estão surgindo assim muitos atletas paradesportivos, principalmente naquela handbike. Aquela handbike tem o ciclismo para o paraplégico, né? Tem muita gente, eu acho que tem muito mais gente do que atleta amputado que nem eu. Sei. Você acha, Sandra, que há um diferencial? Pode haver um diferencial nisso aí? Como é que eu você acho vê? Que pode haver. Eu, inclusive, já fiz controle de doping no Mundial de Paranatação, isso há 3 anos atrás. E o que eu escutei falar, não sei se é verdade, se foi fofoca, é que já existe bastante, né? Então a gente foi orientado a ter muito cuidado, a não ter pena dos atletas, que são atletas que usam substâncias proibidas da mesma maneira que porque são os atletas. Na verdade, o negócio do handicap é outra história, né? Quer dizer, ele é um atleta, ele tem um handicap, mas ele é um atleta, então exatamente. Tá certo. Tem título, ele tem patrocínio, ele também é o objetivo, ele é medalha também, é a projeção esportiva. Então isso aí pode reforçar essa atenção especial, até por causa do handicap em si, entendeu, Larico? Eu acho que o handicap em si, ele pode criar uma necessidade. Será que você acha que é possível isso em relação a um atleta comum, a um atleta que dispõe de todas as condições habituais de competição? Eu acredito, da mesma forma que com os atletas normais, a procura de ter uma performance por causa de patrocínio, o mundo paradesportivo, ele é secundário no esporte no mundo e no Brasil muito, né? Então a procura de suporte financeiro para as competições é uma coisa alucinante. Eu acredito disso chegar no mundo paralímpico, porque o atleta procurar um suporte para competir no país, andando pelo país e no exterior, o dinheiro manda, né? Pois é, isso é outra coisa também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, Armando, que esse universo da grana é cada dia mais poderoso, como falou o Larico ali, e é verdade. Você vê que as empresas e as fábricas, a indústria que está em torno do esporte, ela cada vez investe mais. nesse Sim. patrocínio, nesse preparo, no desenvolvimento de novos produtos para atender necessidades. É, isso aí, é, existe uma maneira, você acha que existe uma maneira de exercer um controle para que não saia dos eixos? Mais uma vez, vamos traçar um paralelo ao mundo que as pessoas conhecem, para que a gente possa nos fazer entender em relação ao nosso mundo. É, o doping é como se fosse um vírus, né? Vamos botar um vírus de computador. Você não consegue fazer um antivírus se você não conhece o vírus. Você não pode falar, vou fazer um antivírus. Para quê? Tem que ter primeiro o vírus. Então, o doping, ele é um vírus. O antidoping é o antivírus. Então, você precisa que seja criado o doping, né? Aquele tipo de doping, para que quem está fazendo antidoping se cerque em relação a ele. E como a evolução, né, o mundo do doping é infinitamente mais rico do que o mundo do antidoping. Sim. Entendeu? Tem muito mais gente interessada em arrumar um atalho. É igual a polícia e ladrão, né? É verdade. Aí essa analogia que me ocorreu agora que você falou, é igual o crime, não é? E a investigação criminal. Exatamente. Não é? Você, e é verdade, é a mesma coisa. Se você trocar em miúdos, é a mesma Sim, história. Exatamente. Então você tem que ter primeiro. Então é difícil. Essa talvez seja a maior questão. Porque você precisa, infelizmente, aguardar, né, o picareta fazer a picaretagem para você poder combater. E o pior é que quando você consegue descobrir o veneno para essa picaretagem, quando você já tá, o cara tá lá na frente. Ele descobre a maneira de burlar isso aí também, né? Não? É, já vem uma estrutura inventando outro, porque... Eu acho que eles têm consciência quando eles inventam um vírus e que vão tentar descobrir o antivírus. Mas já tem uma outra galera por trás inventando outro superior aqui. É, money talks. Isso acho que é uma coisa infinita. É impressionante, é incrível, porque isso, na verdade, isso é uma coisa que você vê no mundo em todas as atividades. Sim. Né? E no esporte é uma coisa que passa muito desapercebida pelas pessoas, porque é um universo que está restrito a patrocinadores, a esportistas, e o público é um público, é o público apenas, e o público não tem nenhuma interferência nisso, não tem nenhum diálogo nesse tipo de coisa. Vem as surpresas do público, não, né? Pois é. Dos heróis, dos vírus. É verdade. Né? Aí todo mundo, odeio ele agora. É, pois é, aí não, aí é. Rasga as fotos, o pôster, né? Queima. Mas é verdade, é isso aí. Porque quando você fala, voltando ao teu exemplo da internet, né? Da computação, quando você fala disso aí, você, de uma forma, você cria, você amplia o universo. As pessoas utilizam isso. E não são as pessoas, no mundo do esporte, as pessoas não utilizam, elas são mais espectadoras. Quem utiliza são as pessoas envolvidas nesse processo aí, né? Você, Sandra, que combate essa questão, que luta nessa história do antidoping, você acredita que essa indústria do doping, ela sempre está na frente? Sempre está na frente, porque o interesse é muito maior em termos, né, com as pessoas envolvidas em relação a ter medalhas de ouro numa Olimpíada. Então, os laboratórios investem na tecnologia para formar substâncias, elaborar substâncias proibidas. Laboratórios, né? Médicos. Laboratórios, né? Em todo mundo, né? Você não tem nem ideia de quantos laboratórios investem nisso aí. A gente já teve no centro de treinamento na Flórida. E a gente teve a oportunidade de acompanhar a equipe nacional de triatlon durante 2 semanas. E os atletas, uma atleta ficava cercada de 5 profissionais entrando e saindo de salas no centro de treinamento. A gente não viu o atleta treinar nem um instante, de manhã, de tarde, de noite, nem um dia, nem um momento, só com o hospital e laboratório o tempo todo, saindo de uma sala e indo para outra. Só os profissionais envolvidos. Aí depois você escuta uma história aqui, outra história lá, e aí vai encaixando as várias histórias e vai vendo que o mundo não é tão colorido como você pensava. Ela estava se preparando para a prova. Se preparando para a prova. Só no laboratório, não é isso? Só no ambulatório, laboratório, essas coisas. É. Nas redes sociais, por esses dias que essa coisa está pegando fogo, eu recebi muitas matérias de ciclista, matérias do exterior, em inglês, espanhol, é da conivência de médicos. Sim. Então, porque um atleta, como é que o lance ia fazer sozinho. Coisa? É isso. Numa equipe grande. Não. Exatamente. É uma estrutura médica, uma estrutura científica. Né? É. Aí vem os patrocinadores, me traiu. Não, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista deles na íntegra do lance. E lá, você vê o cuidado que ele tem de sempre se declarar. Mas ele, hora nenhuma, fala de ninguém. Ele foi ético, ele, né? Agora, já que você tocou nessa questão ética, a Luciana apresentou aqui uma questão que eu achei interessante já há algum tempo. A conversa foi evoluindo e eu deixei passar. Essa questão ética, um atleta que sabe que o outro está competindo dopado, ele tem alguma obrigação ou ele tem algum dever ético de denunciar ou de procurar? É difícil você. Como é que eu vou saber que você se dopou do meu lado? Você não vai deiver eu saber, porque você sabe que se eu sou. Não é isso. Eu digo pela performance do cara. Difícil, você não consegue provar. Você está acostumado a ver o sujeito. Aí, de repente, é aquele caso, Sandro, que você está acostumado a ver o cara na piscina, aí, de repente, você vê que o cara melhorou demais, cara. Esse cara melhorou demais. É complicado. Eu nunca vi ninguém denunciar. Eu acho que existe uma ética assim. Quer dizer, também, então essa coisa é uma lacuna na ética. Porque vai que você denuncia e o cara não está. Pois é, então é uma lacuna nessa questão da ética esportiva. Que é preciso. É uma família, exatamente. É uma família, nós somos uma família. É uma família. É a mesma coisa falar do irmão, né? Intergaláctica. Se tiver ciclista em Marte, a gente é coerente. Já está se dopando lá, inclusive. Já tem ciclista se dopando lá em Marte. Já tivemos notícias disso aqui na Rádio Nacional. Com criptonita, né? Com criptonita. Outra coisa também, que era uma questão aqui, as penalidades impostas aos atletas, elas são suficientes, elas são eficazes, elas... Como é que é isso? Sandra. Foi também outro motivo de discussão nesse congresso do ano passado nos Estados Unidos, em medicina do esporte. Me perguntou o chefe lá, o coordenador do grupo, perguntou, mas o que você acha? Você acha que essas pessoas deveriam ser presas? Na Itália é preso. As pessoas vão para trás das grades. Casa de polícia. Quer dizer, depois da operação Mazimpas na Itália, sobrou para todo mundo, né? Rapaz, por exemplo, quem é pego com um vidrinho de EPO, de eritropoetina, é condenado por tráfico de drogas, e nem bandido aqui, e vai para trás das grades, junto com os outros assassinos e... embora seja um tráfico de droga legal, não é droga ilícita, porque o EPO não é proibido, né? Para controle de droga, a eritropoetina sintética, que é esse caso, é droga, é considerado droga. Ilegal? É ilegal, proibida a produção dela? Como cocaína, por exemplo, heroína? É uma das condenações do Lance Armstrong, por exemplo, é uma dessas, de tráfico. Né? Então, tinha passagem de eritropoetina para todos os integrantes da equipe. Isso então, dá um flagrante de tráfico de drogas. E num país como a Itália, vai para trás das grades. Eu não acho que seja a ponto de ir preso, mas acho que tem que ser banido do esporte. Pois é, aqui no Brasil é comum esse tipo de punição? Você tem notícias disso? A gente disso tem aí? O caso do clássico, né, da nadadora, da Rebeca Guzmão, na época que eu entrei para a confederação, já estava tendo esse rebuliço e foi banida do esporte, nunca mais voltou. Isso foi executado pela FINA, né, pela Federação Internacional de Natação. Pois é, foi pela Federação Internacional, né, porque pela Federação, aqui pelo Brasil em si, as autoridades esportivas aqui, elas são mais condescendentes, elas são mais complacentes com esse tipo de comportamento ou não? Eu penso que o maior problema aqui no Brasil seja a falta de legislação para homogeneizar, equilibrar todas as confederações. Tem uma regra para que se crie critérios iguais para todas as confederações, em termos de número de controles de doping a ser feitos durante o ano, para o grupo de atletas que vão ser controlados, para o tipo de suspensão que vai ser dada. Na verdade, isso tem um código mundial do antidoping, que você tem uma lista ali, uma lista de regras que você tem que seguir. Então, não é uma coisa muito aleatória. Nos casos de positivo de natação, a gente tem que seguir essa regra da FINA. Então, não é uma coisa que você possa criar da sua cabeça. Quero dar 2 meses, quero dar 6 meses. Isso tem critérios e códigos bem definidos pela Federação Internacional de Natação. Mas suspensão, o que eu sei, né, que eu conheço, foi só dessa nadadora. E a Sebate, o que é a Sebate? É de atletismo, é a Confederação Brasileira de Atletismo. Sim, ela tem um programa antidoping que funciona, não? Como é que tem, é? O atletismo tem feito bastante controle de doping ao longo do ano. Se eu não me engano, acho que foi perto do número de 600 controles no ano passado. É bastante coisa. E eu acho que esse número está crescendo, né? Tanto na Confederação Isso Mundial, reduz muito a possibilidade de fraude, né? Quer dizer, você tem, então, dentro do atletismo, você controla, você tem um controle mais ou menos rígido, como é que você classificaria? Você tem que fiscalizar. Sem a fiscalização, vira bandalha, como no trânsito. Se não tiver todo, o guardinho, né, de trânsito, as pessoas fazem bobagem. E no caso do esporte é igual. Se você não tiver, Sandra, fiscalização. Fala um pouco, a gente veio conversando sobre isso. Fala um pouco sobre a qualidade dos nossos laboratórios em relação aos laboratórios do exterior. Porque eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Isso é uma das preocupações, né? Nessa questão das Olimpíadas. Isso talvez seja a diferença, né? Para a gente sediar a Olimpíada, a gente tem que ter um laboratório do lado, né? A gente tem que ter o laboratório do Rio funcionando muito bem. A gente tem o Ladetec no Rio de Janeiro, mas algumas confederações mandam os seus controles, né, os seus testes para cá, para serem analisados aqui no laboratório no Rio, que é no Fundão, e outras não. A gente, desde 2007, a gente manda para Montreal, para o laboratório no Canadá, porque é questão de eficiência, de orçamento, sei, de tempo para ser analisado. A gente tem tudo mais barato, mais rápido e de melhor análise lá em Montreal. Porque é difícil explicar, né? O porquê essa diferença entre os laboratórios de lá e de aqui. Mas a questão é, tem que ser capacitado em 3 anos. Tem que estar bem funcionante. Eu acho que basicamente a tecnologia mais avançada lá, eles dominam a tecnologia, é deles, o desenvolvimento é deles, as drogas utilizadas são também patenteadas lá, sai mais barato fazer lá. E rotatividade, E a rotatividade, exatamente. Muita justamente demanda. Por isso, vocês têm uma demanda maior e aí barateia ainda mais. Mais experiência, mais barato. Isso. Mas será possível a gente utilizar esse tipo de estrutura fora daqui para durante uma competição? Não, né? Não, para os Jogos Olímpicos não, a gente tem que estar funcionando bem aqui. Como é que vai fazer? Vai trazer o laboratório do Canadá? Vai ter que capacitar o laboratório daqui do Rio de Janeiro. Vai ter que estar funcionando bem. No Fundão. E você acredita nisso? A gente tem que acreditar sempre, né? Assim como a gente acreditava que o lance não estava dopado. Que o mundo é cor-de-rosa. Vem cá, para a gente falar mais uma vez nessa questão de doping, mas não digo do caso do lance, porque o caso do lance foi um caso até bem sucedido, né? Na verdade. O caso veio agora por pressões e tal, mas foi uma coisa que veio de lá para cá, não foi uma descoberta como o caso da nadadora lá em Brasília, que foi uma descoberta num antidoping, numa prova, né? Existe alguma droga que possa levar à morte do atleta? Todas têm efeito colateral, né? Todas as substâncias proibidas têm efeito colateral. Por isso são consideradas substâncias proibidas pela WADA. Fazem mal à saúde, em maior ou menor grau. Os estimulantes não fazem tão mal à saúde, mas a eritropoetina, por exemplo, pode causar trombose em membros inferiores. Isso depende da dosagem ou da quantidade ou da frequência do uso? Tudo. Tudo, né? Entra tudo. Da pessoa que está usando, né? Do tipo de metabolismo da pessoa, das condições climáticas, de tudo. Depende da droga. E anabolizante, por exemplo, a gente sabe que tem efeito colateral em todos os órgãos. É, né? Questão de tempo apresentar uma falência múltipla de órgãos. Né? A gente tem o exemplo clássico, que foi a Florence Griffith Joyner, uma atleta de atletismo americana, que infartou e morreu aos 40 anos de idade. Verdade, e foram descobrir que a causa na necrópsia. Era doping. Verdade. Que foi por causa de anabolizante durante algum tempo. Aliás, muita gente morre, né, fora de pista, de corrida, de atletismo, sabe, morre por causa desse uso indiscriminado, né, dessas bombas. Depois de até ter motivo de estudo, né, estudo científico, explicar a quantidade de mortes súbitas que hoje em dia a gente tem. Que a gente não sabe o que é, tem que saber o que é isso. É verdade, é interessante. Bom, gente, olha, nós estamos chegando ao final do debate aqui, muito interessante esse debate. Eu não botava fé, não, rapaz. Eu achava que esse negócio ia ficar em cima de um boletim de ocorrência do Lance Armstrong, mas não. A gente se estendeu bastante. Eu gostaria que cada um fizesse uma intervenção final, começando por quem chegou por último, que é o Alarico, falando. Eu falando pela federação, como eu já disse, o nosso presidente, a gente tem uma visão, eu faço parte da diretoria da federação de ciclismo. a gente tem uma visão do errado, dessa coisa errada, né? Então, eu conversando até com o presidente ontem, que eu sou dessa opinião, de ter o antidoping, da gente agir com rigidez diante do atleta que está fazendo uso dessas substâncias, e assim, banir, tirar ele. Tem que ter um exemplo bem drástico, porque no nosso país, baseado em tudo, todo mundo passa a mão na cabeça em cima de tudo que é errado, tudo. A cultura tudo. Da impunidade, né? É a verdade. A gente tem uma cultura no nosso país que já não vem nem sei desde quando, do oba-oba. Né? E se a gente não tomar uma atitude agora, com essa proximidade dos grandes jogos que vai tentar projetar o país, de uma hora para outra começou todo mundo a pedalar, falando do ciclismo, baseado até com mobilidade urbana, ambientalismo. Eu trabalho nesse segmento todo, né? Eu uso a bicicleta para tudo quanto é jeito que é de competir aí na esquina. Então, se a gente não tomar uma atitude bem contundente, mesmo. Bem contundente, aí vira o país do Oba, continua o país do Oba-Oba, não vira não, né? Ok, queria que o Armando também fizesse a sua intervenção final aí, desse debate, o que achou, o que não achou. Eu deixaria uma mensagem aqui para que todos acreditem no esporte. Eu acho que o esporte é uma coisa boa, é uma ferramenta que o ser humano tem para melhorar o seu eu, né? Eu acredito que pratiquem o bem, né, e divulguem o bem, principalmente para os seus filhos que vão começar no esporte daqui a pouco. É verdade. Sandrinha está grávida aí? E a gente tem que pensar exatamente nessas coisas, nas gerações, né, que vem. Exatamente, aí, né? Sandrinha. Porque não é só isso, e a Sandra. Pois é. Então, assim, a gente realmente espera que todos, né, que realmente curtam o esporte, cuidem dele também, né? Porque tem um ditado aí que quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Exatamente. Né? Então, essa é a mensagem final. Legal, valeu. Eu queria que a Sandra falasse. Eu não sabia dessa surpresa. Se você não trouxe o resultado do exame, a gente ficou sem saber que o Armando te entregar. Não. Eu acho que é questão dos bons exemplos, né? Sempre tem grandes exemplos no esporte. A gente tem que colocar para os nossos filhos, né? Para os atletas que estão começando, iniciando, educar. Educação é tudo. Né? Educação olímpica está incluso nisso, né? Os valores olímpicos estão sendo cada vez mais esquecidos. Os atletas vão para a Olimpíada e não sabem, não tem a menor ideia do que quem foi o Barão de Coubertin e valores olímpicos. Então tem que ter esse estudo, tem que ter essa introdução aos atletas que estão começando a nível internacional já como colegiais. Então acho que isso é muito importante. E não desacreditar nunca, né? Acho que tem que manter a trilha do caminho certo, sempre. E a ideia que você falou, quer dizer, se a gente não mudar essa mentalidade, né, o Larico, a gente vai. O Barão de Coubertin hoje é tido lá, não, isso era um otário. Né? Porque a máxima dele é que o importante é competir, né? Fala aí. Baseado até que no Armando, caramba, dá pra gente falar tanta coisa pra encerrar, assim, né? Eu falei de um determinado ponto, eu fiquei refletindo agora do que o Armando falou lá, né? Porque eu ingressei no meu esporte me reabilitando de um monte de coisas. A deficiência até um de menos. Eu fui envolvido com o doping. Na minha vida de, entre aspas, normal. Eu tive 20 anos de dependência química. E o que mudou a minha vida foi o esporte sem a dependência química. Sim. Então, como eu tenho. Quer dizer que você era um drogado. Era um normal drogado. Agora é um normal são. Limpo. Então, assim, eu moro na Ilha do Governador há 65 anos. Eu sou um cara muito visado, que eu sou de rua. Antes por um lado ruim e hoje por um lado bom, porque como eu tenho uma forma diferenciada, eu sou um mutante, né? Eu sempre conheci as crianças. Então eu sou alvo das crianças. Eu estava no shopping ontem, um monte de adolescente veio me abordar. O Tique pedala, não sei o que lá. Olha só a importância de cada um nesse universo. É verdade. É diante do exemplo. É verdade, é isso mesmo. Diante do exemplo. Bom, gente, vamos ter que terminar o programa aqui. Eu quero agradecer muito a participação do Alarico Moura, para atleta, que acabou de falar aqui, do Armando Barcelos, também triatleta do Ironman Brasil e bicampeão do Ironman Brasil, né? E a Sandra Soldan, que é médica carioca, 39 anos, sabe tudo sobre antidoping, doping e antidoping. E eu quero deixar o convite para vocês voltarem aqui para nós tratarmos de mais assuntos ligados ao esporte, porque nós teremos muitos assuntos, muitas pautas até chegarmos às Olimpíadas e às Paralimpíadas em 2016, certo? Tema Livre fica por aqui. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional. Nacional Jornalismo.